encontrar. Quando chegou a madrugada, ninguém sabia de nada. Eu voltei tão triste, tão triste, que se ela soubesse, voltava para me abraçar. Maria Rita, Maria Rita, Maria Rita, Maria Rita, Maria Rita, Maria Rita, Maria Rita, Maria Rita, Maria Rita, Maria Rita. Elisawe, gomara saya. Elisawe, gomara saya. Elisawa, inara benda. Elisawe, Elisawa, Elisawe, gomara saya. Elisa uma moça requintada, nunca vai na rua com a saingilhada. Nunca vai na rua com a saingilhada. Elisawe, gomara saya. Elisawe. Um sorriso dela vale um tesouro. Um sorriso dela vale um tesouro. Elisawe, gomara saya. Elisawe, gomara saya. Elisawa, inara benda. Elisawe, Elisawa. Elisawe, gomara saya. Quando ela cai no requebrado, nem mesmo os coxos fica sentado. Nem mesmo os coxos fica sentado. Elisawe, gomara saya. Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Voltei às fontainhas pelo São João. Comi umas sardinhas e subi um balão. Dancei com a minha gente, já com grãozinho na alma. Todo mundo contente e eu estava em casa. De repente num grupo que se aproximou, vinha a Maria Rita com o rapaz. E as raparigas que sabiam do romance, ao ver-nos dar as mãos, ficaram espantadas a cantar. E por muitos anos, não sei quantos vou viver. Quero que os meus amigos se recordem de mim, porque só sendo amigo se poderá entender os erros um dos outros, perdoar e ajudar. E para subir na vida há que dar-se amor, e a todos sem reservas dar a mão. A minha fortuna está em ter muitos amigos, e é para eles que eu canto esta canção. Maria Rita, Maria Rita, ter amigos é tudo.

De alegria, o asfalto da cidade, desde a marginal até a Brito Godins, passando pela Mutamba, toda Luanda era um carnaval. Quatro dias de folia em que a tristeza se escondia, lá em casa ou nos botequins. Alegria, alegria, cantando fantasia, moceques vão desfilando, dá licença, carnaval. Está a entrar na cidade, está a entrar na cidade, alegria, o povo cantou. Sexta-feira, terça-feira, carnaval, alegria, o povo cantou. Sexta-feira, terça-feira, carnaval. E o carnaval acabou, e o povo ficou calado, guardando dentro do peito a canção que não cantou e nunca mais dançou na rua. E o asfalto até chorou, até a vovó Chiminha já não lembra mais a letra que outrora cantou xingando uma rainha entre a multidão. Desperta minha Luanda, faz renascer o teu samba, que o pai João levou para o Brasil. Alegria, alegria, que a vida dura um dia, faz da mulata rainha e vem dançar que eu também vou. Está

quieto, ai que curiá. Cipriano é lê, Cipriano é lê. Ai que curiá, se tá inquieto, se tá inquieto, ai que curiá. Sério na radiofonia. Ver lua anda do outro lado, com seu vestido encarnado de sol a desaparecer. Amulatado, um colar azul encarnado de anúncios a acender. No horizonte cortado, um arranha-céu enfeitado de festa, com muita gente a beber, com muita gente a falar só do que quer. Coitado do Zé, coitado, foi assim, posto de lado porque sim e porque não. Imagina só, porque não. Ver lua andar mais à frente, lá onde acaba o asfalto, lá onde mora outra gente, vivendo de trabalhar. Luanda do sol e lua, Luanda do dia a dia, do arranha-céu e moleque dormindo, até que o galo cante, galo relógio de pobre, mas canta quanto mais o sol sobe, ai, ai, ai, ai. Bem no meio, os parzinhos do B.O., as vírgulas do cabaré. B.O. passou, Marçal chegou, chegou, chegou, chegou, Marçal. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ver Luanda lá de cima, como toda a gente vê e diz. Luanda do outro lado, vem ouvir a voz da terra segredando docemente segredos de amor. Ai, samba, e samba, ilha onde canta o pescador puxando a rede. Luanda, moceque, ilha, mutamba, mufete e monteiro. Sábado à noite, noitinha, batuque, machina em festa, minha gente em Luanda. Ver Luanda à noitinha, cantigas do ouro negro, sorrisos de riquita bonita. Ver Luanda do outro lado, a Deus no vídeo vou te deixar. Antena Web, sintoniza-te. Também se calou.